8585 livre de decolagem, dá 1-0, vento 130 graus 79. 8585. Posição aguardando, 4234. Aguarda, 4234. 2, 8 milhas, baixa a trava. 1092, bom dia, continua a aproximação, aguarda, está livre o ajuste 1014. 14. Aérea 2585, decolou 39, controle 119, decimal 35, boa viagem. Força aérea 2585, copia Tony? Lua 092, 7 trem, livre por pista 10, vento 190 graus, 89. Pode travar, deve pousar na lei, 1092, mostra. Taxa direita via Índia até o ponto de espera da 1-0. Modular torre 1895, ajuste 1-0, 1-3, ou no 649. 649, 1013, inicia taxa direita Índia 2295, posta. Posso passar de domingo na Lima, tem cabeceira 1-0, 1759. Algo pela Lima, tem um 1759. Azul 4234, na escuta? Na escuta, 4234. Puxa no 01, na chama ataque. Azul 4234. Livre pro check, isso no 0, 4234. Livre pro check, posição 01, na chama ataque, 4234. Afirmo, livre pro check, iniciando 4234. Porta 04, autorizado o cruzamento da 1-0, reporta na taxa de Delta. Fala 4-1, libera a primeira direita, salva 2-1, Nath. Libera 2-1, Nath. Tomador 1092, livrando a sexta. 1092, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 1-0-9. Aliado 1-0-9. Alfa 04, manter a posição na Delta, ter passagem ao Boeing da Gol, taxiando na táxi Alfa. Após o mesmo, prossegue via Alfa, reporta a sexta Juliette, 1-0-4. Após a aeronave da Gol, vai reportar na Alfa de 2020. Aeronave está bem distante, será que não tem como a gente passar? Pode liberar. Certo, volta 04, só ingressar a Alfa, reporta antes da Juliette. Certo, vai reportar. Jogou no 092, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 092. No 649 ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantenha 10, voo no 649. Da Gol, como 43, controlou no 9, decimal 35, bom jogo. Canal 3, boa. Fazer a posição antes da Juliette, 104. Fazer a posição antes. Delta para pouso Lima? Afirmo. Vitor Hotel Delta, reporta o solo controlado em Lima? Sim. Vem o 150 grau, 79. Reportará controlado, graças. Né? Juliette Serra, livre o táxi, reporta na Oscar, do Anjushura 0-14. Azul 4234 para o táxi. Nós temos 87 a bordo, nossa autonomia de 0330, alterna Natal. 4234, táxi à direita, vem Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 014. Ajustado no 014, direita, Índia, torre 1895, 4234. 1104, siga o Embraer da Azul até o ponto de espera via Fátima Uni Índia, ingresso Juliette, Fátima Uni Índia, ponto de espera 1895 com 1014, no ponto de espera mantenha a posição e chame a torre, 1104. Até o Juliette Serra, guarda para ingresso. Torre Azul 4234, ponto de espera, dá 1-0, 4234, mas eu ponto de espera 1-0. Nossa, 4234. Economia 49 da Gol, deixa o lado 46, controle 1-9, decimal 35, boa viagem. 1-9-35, obrigado, senhor, tenha um bom dia. Salvador, Papa Romeu, que é o Tango Delta. Papa Romeu, Seattle Delta, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso, ajuste 1-0-4. 0-4, Seattle Delta. Seattle Delta, me confirmando, prossegue para pouso 1-0? Afirmo, pouso 1-0, Seattle Delta. Gente. Hotel Juliette Serra, está autorizado ingresso, pista 1-7, porta aliada, pronto. Correto, 3230, chame pronto, confirma a posição do Pachone. Meia dúzia. Meia dúzia do Pachone, chame pronto, tá 3230. Tá pronto, 3230. Tango Delta, livre pouso, 1-0, vento 1-3-0, grau 7-9. Livre pouso, Tango Delta. Para que seja novembro, Mike Lima, pronto. Alfa Eco Fox, autorizado. Para que seja novembro, Mike Lima, nível 250. Via Upper Zulu 1-7, Orago, após conforme rota. decolagem do pistão no 7, primeira curva esquerda, saída Pucajá, Mocaju, 1935, controle 5564, transporte. Chame solo, frequência 1219 para a coordenação de táxi. 4, Veloz 54, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom dia. Dia 119, decimal 35, controle 904. Autorizado o cruzamento, táxi até o táxi 5, Serra Terra Delta. Rádio Bom Dia. Sim, bom dia. 3830 na escuta. Siga 3830. Estamos bem? É, só complicando mais isso aqui, aqui, mas eu tô tendo um problema aqui embaixo. Já estamos pronto, eu procuro o Chile, só 3830. Só um negócio aqui, tá dentro aqui. Busan 3830 com 88 a bordo, autonomia 3 horas e 30 minutos, alternando Natal, pronto, Gotalho. Bono 8888, tá bom. 088, 88. Gente, 380, vai ser aprovado, via Fátima Uni Índia. Ponto de espera, chama 3889. Ajuste no 04. Não, para ajudar, via Fátima, até ponto de espera, dá no 0 via Índia. 1985, e o ajuste no 04, tem 3830. 830, decolado ao 09, chama agora o controle, frequência 119, decimal 35, bom dia. 119-35, obrigado, mais um dia. Bom dia, o vento 130 graus, 612 nós, pouso autorizado, pistão 0, 6312. 6-0, pouso 6312. Vou em Sapuã, sim, confere. Pistão de Abraão, autorizado, vou local em Marimar, 500 pés, decolagem da Marimar, processou a coordenação com a torre. Sobrevoa em Itapuã. Aciona 0137. Olha o transponder, o controle 1-935-4289. É muito bravo. Muito bravo. Na reparação. E decolagem 4289. Tome pronto, o Tango de Bravo. Papa Romeu Alfa Fox, prossiga. Durante o estado, ele só não reparte táxi. Alfa Fox Trot. Golf Taxi Livre, reporte para ingresso, Lima no Golf. O Xanema 312 no solo zona 4. Solo zona 4, libera a direita, chame solo 1219. 6312. Direita 219, 6312. Hotel, bom dia, Arizona 095, autorizado com fins nível 360 via Pedro 21, primeiro via. Decola pista no zero, curva direita no perfil Arbor Elefa. Aceno transponder 5025, sob controle 119, decimal 35. Sim, 360, atrás do 21, Arbor Elefa, decola da 190, curva direita, 5025, 1935, vou no lugar 95. Decola 095, cotejamento correto, com que posição? Já no portão 5. 05. Bom, bom dia, Oceano 63, 1221. Oceano 63, 1221, autorizado o táxi. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6312. Solo 2796 da Azul, mais 3, puxa para mim. 2796, autoriza ciente do puxa técnico, relação ao pessoal do solo, chave pronto para o táxi. Chama ele, táxi, 2796. Torre, Salvador, bom dia, Rio 9811, Full IRS. 9891, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 9891. Gente, na sua escuta, para autorização de pouso, 9891. 2199, solo 19, libere agora à direita, chame solo 1219. 219, 2199. O Alfa Fox autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado, cabeceira, Alfa Fox Trot. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 2199. 19, do Sinal 35. Obama, controle 1, 9235, entra no lugar. Zero graus com 629-989. Gente, livre pousando zero, Rio 98-1. Tenda de atraso? Tenda de atraso, prossiga. No culão, tá batendo o sensor norte da torre, da nova torre, autorizado, cruza o primeiro farol. Negativo cruzamento, temos um cargueiro na curta final. Prossiga aqui para o setor norte, através norte da torre, aguardando instruções para cruzamento, Tango de Bravo. Positivo, está batendo o setor norte na sua escuta permanente, Tango de Bravo. Rio 989, informa o tráfego, tipo helicóptero, mantendo espera no setor norte, não interferirá com sua aproximação. Vento no 50 graus, 629, pouso autorizado, 990. Gente, talvez não te quer, talvez não. Chamou o pressionamento. Meu Fox Trot Lima, ciente, parte 5. Pressionamento livre. Vou meu Fox Lima. Sobre o Tango de Bravo. Prossegui o Tango de Bravo. Aportado sobre o número 40, posso autorizar da presente prossegue em imagem avisado. Voltando a RMA, reporte solo controlado. O Tango de Bravo. Reporte controlado, comando. Torre 2796 da Azul, após essa cena da aeronave nacional, pode alguém manter? Guarde só um instante, companheiro, que já tem a aeronave na cabeceira no 7, vai cumprir o mesmo perfil, aguarde instruções. Aguardo. Obrigado pelo Bela. Perfeito. Escuta, meu Gravosca. O Alfa Eco Foxtrot tem condições de, após a decolagem, cruzar o campo acima do 030. Decolagem autorizada da pista 17 com cruzamento acima do 030, 160 graus, 629, Alfa Eco Foxtrot. O azul mantém o ponto de espera da 10, devido ao perfil de saída coincidir com a aeronave que decola da 17. Após o pouso da aeronave na final da 10, será autorizado a ingressar na pista. Azul 2796. Tranquilo, estou aguardando. Valeu, Bravo Oscar, livre acionar, reporte táxi. 99 autorizado, ingresso Juliette, posição 08, até a aeronave da companhia, setando o push, ingressando no pátio 3. Então, depois da passagem do tráfego da companhia, está livre para o 8 gol, 2199. 3304. 04. 989, bom dia. Autorizado táxi, reporte antes da táxi Aquilo. Reporte antes da táxi Aquilo, Rio 981. 99, do sinal 35, Alfa, Eco, Foxtrot. Sente, irá cruzar o campo acima de 3 mil pés, chamará o controle 19935 Alfa, Eco, Fox. Então, 3304, o vento 170 graus com 04 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso no zero, tá 3304. Gente, Tango de Bravo. Não há tráfego para reportar. Considero frequência livre a partir do momento que estamos a Bravo. Escuta. No momento, aguarde, temos aeronave na curta final no zero, um Airbus da TAM. Aguarde para a decolagem o Romeu Fox Lima. Azul, 27 das novas, visual com três, o Airbus 320 da perna curta. Visual, 2786. Faz a passagem ali, mantém cabeceira no 0, 2796. Se espera, pista 10, chame torre em 118, decimal 95. Ajuste 1014. Patrono, India e Alfa Bono, 09. Sete, frequência livre, bom dia, Bravo. Presente saindo com proa norte, acuse fora do solo, 150 graus com 07 nós, Romeu Fox Lima. Romeu 3304, solo 26, libere a direita, chame solo em 1219. Alibrão 219, tá, 3304. Foxbot Lima, ciente, aguarde transferência, controle, Rabel Foxbot Lima, sobre o lógico, os 26. Aguarde, eu comando. 3304, bom dia, autorizado o táxi. Via táxi foi Alfa, reporte ciente da Juliette. Alfa, reporte ciente da Juliette. E a pista no zero livre, o vento 150 graus, 612 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando, 2796. Oi, bom dia, Bono 095, Foto Ponte 0, Bono 0. Bono 095, bom dia, ali mantém cabeceira no 0, gol no 095. Ali mantém o Bono 095. Bom dia, reporte para o táxi. Passa a bola. Romeu Fox Lima, transfere agora o controle em 1919.35, bom dia. 1935, rápido, eu vou mais. Atrapalhas Alfa, ingresso Juliette, posição 09. Alfa Juliette, 09, 3304. Cinco, bom trabalho, colega. Obrigado, igualmente. Bravo, Oscar, pronto para o táxi. Livre, reporte para ingresso, pista no 7, Romeu, Bravo, Oscar. Alfa Tango, bom dia. E se reporte para cruzamento, atento ao jato à sua frente. Reporte para cruzamento, Alfa Tango. Ingresso, pista no 7, reporte alinhado, cabeceira, Romeu Bravo Oscar. Tráfego à frente, um ATR curvando à esquerda, afastando para o rumo nordeste. Decolagem autorizada da pista no zero, vento no 40 graus, com 629. Gente, safra visual com L, decolagem 1-0, 1-0. autorizado o cruzamento da pista 17. Prossiga Quebec, Mike na Lima, chama o solo 1209, acha Tango Tango. Autorizado Campinas, nível 340, primeira via pêndulo 1-0, decola pista 1-0 com curva à direita, após no perfil de saída da El Lenda Motiva. Aciona o transponder 5030 e chama o controle em 1119 decimal 35. Azul 4299, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Baixo portal, Azul 4299. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado ingresso, pátio Uno e após 3, mantendo a escuta. Gente, aguarde. Aqui o Zoom, para chegar. Alfa Tango Tango, autorizado, GQE, nível 1-0-0. O perfil da saída Arrora após DCT, decola pista 1-0 com curva direita, aciona o transponder 5-0-1-6 e chama o controle em 1-1-9, decimal 3-5. Gravidão, prossiga. E reporte para cruzamento da pista 17, Bravo Delta. Fita a mensagem. Informativo Tango Zulu. Confirme. Muito obrigado. Cotejamento correto, reporte pronto para o CAD. Delta. Condições de cruzamento? Autorizado. E na Lima, chama o solo 1209. Oscar, está mantendo posição com a restrição, passo pelo controle, aguarde instante. Livre de decolagem, Romeu Bravo Oscar, pistola 7, vento de 150 graus com 612 nós. Acima, laje, por gentileza. Lua autorizado, Serra November India Charlie, nível 100, decola pista 10, curva esquerda no perfil Momo, após direto em coordenação com controle, aciona o transponder 5021 e chama controle em 119 decimal 35 após. Zulu, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi e acionamento. Este Bravo Delta, eu sigo o táxi via parte 1, após parte 3, mantendo a escuta. Autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, nós chamamos o táxi. Juliette Bravo Delta, autorizado, barreiras nível 100, decola pista 10, curva esquerda, perfil na Momo, após direto em coordenação com controle, aciona o transponder 5017 e chama o controle após em 119 decimal 35. Delta, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento.